tudo bom? Ou tudo bonzinho com vocês todos? Então, muito boa noite, cá estou eu novamente aqui, Rui Enes, com o seu programa Mais Vale Pedir na sua rádio. A rádio é toda sua, tudinha. A Rádio Arcanciel é 96.2 FM. Muito boa noite a todos, vamos lá então mais um programinha de Mais Vale Pedir, onde você pode participar. Aqui com 3 horinhas de música, exatamente. 3 horas de música, onde você pode ser quem comanda a música. Como? Pedindo. E basta apenas ligar para cá, para este número. Para rejoindre la radio, appelle le 02 38 43 48 00. Oh, Rui, tu falas muito bem, mas eu não percebo francês. Pronto, eu digo o número de telefone, ok? Eu vou dizer. É o 02-38-43-48-00. Assim é mais simples, não é? Ah, é o Rui, mas olha, eu não estou na França, estou em Portugal. Pronto, é fácil. É o 0033, depois é 2-38-43-48-00. Simples assim. É só ligar para cá, fazer o seu pedido musical e a música passa logo de seguidinha. Bom, hoje vamos começar com uma musiquinha. E não é das minhas. É já um pedido musical que nos chegou da parte do nosso amigo Filipe Moura. Ele pede uma música dos Four Men. E vamos começar com uma das grandes músicas dos Four Men. Cerveja da Alegria. Não esqueça, se estiver a beber, beba com moderação. Bora lá. Cerveja da Alegria, uma música dos Four Men para todos vocês. Um pedido musical que nos chegou da parte do Filipe Moura. Obrigado ao Filipe, um grande abraço. E sejam todos bem-vindos à Rádio Arcanciel. Bora aí, vamos à música. Andam a dizer por aí que a cerveja mata. Mata só se for de alegria. Se matasse eu tinha morrido. Porque bebo todo dia. Andam a dizer por aí que a cerveja mata. Mata só se for de alegria. Se matasse eu tinha morrido. Bebo pela garrafa, bebo geladinha. Pode ser da preta, pode ser da loirinha. Bebo pela garrafa, bebo geladinha. Pode ser da preta, pode ser da loirinha. Mas não mata não, não mata não, não, não, não mata não, não, não mata não, não, não, não mata não, não, não mata não, não, não, não mata não, não, não mata não, não, não. Bebo pela garrafa, bebo geladinha. Pode ser da preta, pode ser da loirinha. Bebo pela garrafa, bebo geladinha. Pode ser da preta, pode ser da loirinha. Alegria, se mata se eu tinha morrido, porque eu bebo todo dia, andam dizendo por aí, que a cerveja mata, mata só se for de alegria, se mata se eu tinha morrido, porque eu bebo todo dia, bebo pela garrafa, bebo geladinha, pode ser da preta, pode ser da loirinha, bebo pela garrafa, bebo geladinha, pode ser da preta, pode ser da loirinha, não mata não, não, não mata não, não, não, não mata não, não, não mata não, não. Pode ser da preta, pode ser da loirinha. Bebo pela garrafa, bebo geladinha. Pode ser da preta, pode ser da loirinha. Quero ouvir! Bate na palma da mão! Tchá, tchá, tchá! E quero ver toda a gente bater as palmas em cima! Canta conosco agora, vamos lá! Andam dizendo por aí que a cerveja mata. Tinha morrido, porque eu bebo todo dia. Andam dizendo por aí que a cerveja mata. A cerveja mata. Só se for de alegria. Se mata se eu tinha morrido, porque bebemos todo dia. Obrigado, Adriana. Foi um gosto enorme ter aqui. Obrigada, Quatro Menos. Que honra estar aqui com vocês. La Vie Belle, sur Arc-en-Ciel, Orléans. Pois é, começámos assim muito bem com Cerveja da Alegria. Um pedido musical que nos chegou então da parte do nosso grande amigo e ouvinte da Rádio Arcanciel, Filipe Moura. Muito obrigado, Filipe, um grande abraço para ti. Antes de mais, quero desejar as melhoras ao nosso grande ouvinte também, ao Nuno Faria, porque parece que voltou novamente ao hospital. Espero que esteja tudo bem contigo, Nuno. Um grande abraço para ti. Também vamos lá cumprimentar o pessoal todo que eu consigo ver. Pode ser que falhe alguém, né? Todo o pessoal que eu consigo ver então aqui através do Facebook, porque no TikTok aí eles entram, saem, caem, não sei, andam para lá as camalhotas. Bom, o Filipe Moura, um grande abraço. Álvaro e Cátia Rocha, um grande abraço, eu estou no Canadá. Rui Pedro Sinaré, ele que está em Paris, um grande abraço. Nuno Faria, que como eu acabei de dizer, está no hospital, para ele então as melhoras. Dulce Flores, que está, acho que está em Portugal. Em Portugal, lá para ali pertinho da Serra da Estrela, para ela então um grande beijo. Ok, o meu priminho, o Paulo Reis, ele está nos Açores, para ele um grande abraço. Álvaro Cátia, já falei. Mas é só isso para já. Esta gente está através do Facebook. Quem entrou, olha, Lamartine Barbô, que está no TikTok, para ele então ambizu. Depois temos, quem mais? O Florão, olha, o nosso amigo já está, já está aqui, o nosso homem dos podcasts. Para ele também um grande abraço. Um grande abraço ao Alberto Coelho, à Silvia Coelho, um beijinho. À nossa diretora, a nossa presidente da rádio, à Cristina Alves, para ela então também um grande beijinho. E ao seu marido Manuel, um grande abraço. Um grande abraço também ao Lionel, ao Jerome, ao Manu, ao Matisse, um beijinho para a Filipa, porque vão ter uma semana dura. Exatamente. Eles vão ter isto, escutem só. Onde é que está? Tarará, tarará, está aqui, ok. Tudo fica mais fácil, everything is beautiful. Du 20 au 29 mars, la Foire d'Orléans vous ouvre ses portes au Parc des Expositions. Cette année, cap sur le Portugal. Une exposition immersive, des animations inédites, des ateliers culinaires, de la céramique, des groupes folkloriques. Venez flâner, goûter, découvrir, échanger avec de nombreux exposants et partager un moment festif en famille ou entre amis. La Foire d'Orléans, du 20 au 29 mars, au Parc des Expositions. Le Loiret, à Comète, le Portugal s'invite à Orléans. Entrée gratuite. Pois é, já sabem, estão todos convidados, é gratuito, à Feira de Orléans, e este ano destaque então Portugal. Vão até lá, passeiem, visitem a feira. Eu vou estar lá este próximo domingo e o próximo domingo ainda, aí que vai ser então, ora, domingo é o dia, deixem ver aqui, é o dia 20 quê? Não, peraí, eu acho que estou enganado. Sexta, sábado, domingo. É o dia 22 e o dia 29, ok? Eu vou estar então lá nesses dois domingos, o 22 e o 29. Bah, vamos então continuar. Continuar com a musiquinha para vocês que estão aí desse lado, ansiosos por música. Bora lá, vamos então ficar com a próxima música, que é uma música do Toy. E o tema musical é António. Vamos toda a gente chamar o António. Bora lá, chamar o António, vamos a isso. Por favor,

mostra e os mermelinhos quase de fora. As melhores na melhor. Muita gente me abusa e mordali. Eu entro com nu, tu em biquíni. Não tinha dinheiro, carro também não. Viemos a pé, fizemos serão. Como é que eu hei de? Como é que eu hei de? Como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas, todas à mostra, e os mermelinhos quase de fora. Como é que eu hei de? Como é que eu hei de? Como é que eu hei de ir embora? Com as perninhas, todas à mostra, e os mermelinhos quase de fora. Vimelle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficámos aqui com Azar na Praia, Daniel Monteiro. Como é que é lá de se ir embora agora? Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Daniel Monteiro, eu acho que ele já deve ter uma solução para isso, para ir embora. Pronto, coitado. Lá ficou ele na praia, a pé, ainda por cima, sem carro, coitado moço. Nós vamos continuar com mais música para você que está aí desse lado. Então, a próxima música... Próxima música vou dedicar ao nosso grande ouvinte também, ele que está em Portugal, ao Jorge Coutinho. Eu não sei se tu gostas muito deste tipo de música, Jorge, mas olha, a próxima é uma música da Romana, com tema musical Tu Não És Homem Para Ela. Não, não é para ela, mas és para alguém que nós conhecemos. Então, esta é para ti, com um grande abraço. Vamos lá, ficar aqui com a Romana, Não És Homem Para Mim. Muitas vezes dançantes de todo o planeta estão aqui. Pois é, assim ficamos aqui com esta linda música de Romana, não é jovem para mim. Esta música que eu dediquei então ali para o nosso amigo o Jorge Coutinho para... Esposiano, pronto, Pablinho Esposiano. Antes de mais, boa noite ali ao Manuel Lapeiro Rô, para ele um grande abraço, bem-vindo novamente aqui a mais um programa na Rádio Arcanciel com Rui Enes, mais vale pedir. Boa emissão, maninho, diz ali o António Oliveira Lux, para ele também um grande abraço, ele também gosta destas andanças de rádio, mas ele é mais web rádio, então para ele um grande abraço ali para o nosso grande amigo, o Oliveira Lux. Bora lá continuar, a próxima música é para o garçom. O garçom vai servir toda a gente a partir de agora, ok? Quem o canta é o Marante. Bora lá, esta é para todos vocês, vamos a isso. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, no bar, todo mundo é igual. Meu caso é mais um, é banal. Mas presta atenção, por favor. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Garçom, eu sei que eu tô enchendo o saco, mas todo bêbado fica chato, valente e tem toda a razão. Garçom, mas eu só quero chorar. Eu vou minha conta pagar. Por isso eu lhe peço atenção. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar a todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar. Deixou em pedaços o meu coração. E para matar a tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deito no chão. As melhores na melhor. É isso mesmo, as melhores músicas aqui na melhor rádio, na melhor companhia, que é você que está aí desse lado escutando então aqui a Rádio Arcanciel. Muito boa noite ali também para o nosso amigo Miguel Torres. Um grande abraço, Miguel, um beijoca à Vera e à menina, uma beijoquinha também, a filhota. Bom, nós vamos continuar aqui, mas antes de continuar, temos uma mensagem do nosso homem dos podcasts, exatamente, o Florão, amigo. Se você quiser ser amigo dele, pode-se juntar então às amizades dele. Procura no Facebook, Florão, amigo. É ele, tem uns óculosinhos. É ele, é o nosso homem dos podcasts. Ele deixa uma mensagem então para todos vocês, vamos lá escutar. Olá, muito boa noite a todos os ouvintes da rádio. Boa emissão Até para a semana, se Deus quiser. Tchau. Tchau, tchau, Florão. Grande abraço. Está sempre com pressa. O nosso amigo Florão está sempre com pressa, pois ele está a gravar. Está a gravar tudo o que se passa aqui na Rádio Arcanciel quando tem locutores ao vivo. Ok, bora lá então aqui continuar. Tenho também aqui uma mensagem. Esperem aí, deixem só ver se eu consigo descobrir isso. Deixa eu ver aqui. Exatamente. Deixa eu ver se consigo. Eu tenho que ver de novo, Miguel. Tenho que ver. Mas eu já baixei a música. Exatamente, aquela música. Sabes? Aquela música. Deixa eu ver se consigo. Já já a seguir eu passo. Entretanto, vamos pôr outra. Até vos posso falar de outra coisa. Posso-vos falar como é que vai estar o tempo para o dia de amanhã em Portugal continental. Exatamente, parece que se espera alguma chuva em Portugal continental. E segundo o Instituto Português de Mar e da Atmosfera, porque eu estou aqui a ver para Viana do Castelo, vai chover, assim como para Braga também. 21 graus em Viana do Castelo com chuvas e aguaceiros para o Porto, também chuvas e aguaceiros com 22 graus de máxima, 19 para Bragança e céu muito nublado, 21 para Leiria com chuva e aguaceiros fracos, 20 para Coimbra com chuva e aguaceiros fracos, para Lisboa também chuvas e aguaceiros fracos, temos ainda para Évora chuvas e aguaceiros fracos, em Sagres 16 graus, chuva e aguaceiros fracos também. E em Faro, chuva e aguaceiros fracos com a temperatura máxima nos 18 graus. Estas são as previsões para o dia de amanhã em Portugal continental, ok? Agora sim, vamos passar aqui uma musiquinha de Mário Costa com o tema musical Cara Linda. E depois vamos passar aqui uma musiquinha com o Miguel. Já ontem me mandou a música, então agradeço e obrigado, Miguel. Já passamos então aqui a tua musiquinha. Bora lá, vamos a isso. Encontrei uma menina a passear pela rua da cidade, todos esperavam a vê-la passar. Com um jeito deslumbrante, e nesse instante fiquei a olhar. Fechei os olhos, sonhei que aquela boca ia beijar. Cara linda, teu amor quero conquistar. Despertas meu coração sempre que te vejo passar. Cara linda, não consigo disfarçar. Tua boca tão formosa, quem me dera poder beijar. Espero à mesma hora e mesmo lugar, sempre com muita ansiedade, muita vontade de a ver passar. Cada vez que ela passa, meu coração começa a saltar. Ela sabe que é bonita, talvez só pense em me judiar. Cara linda, teu amor quero conquistar. Despertas meu coração sempre que te vejo passar. Cara linda, não consigo disfarçar. Tua boca tão formosa, quem me dera poder beijar. Cara linda, teu amor quero conquistar. Despertas meu coração sempre que te vejo passar. Cara linda, não consigo disfarçar. Tua boca tão formosa, quem me dera poder beijar. Email sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficámos aqui com o tema musical Cara Linda, de Mário Costa, e ele que também tem belíssimas músicas, e eu gosto bem das músicas de ele. Bom, uma que não conhecia e fiquei a conhecer foi então graças ao Miguel Torres. Isto faz-nos lembrar daquele tempo, Miguel. Aqueles tempos que, em que lá íamos nós a Renault 5. O Renault 5 por acaso era meu, mas tinha rádio a cassetes. Se vocês contarem isto a um menino de 5 anos, ele não vai saber o que é uma cassete. A cassetes, e quem me gravava as cassetes era o Miguel. Exatamente, é esta pessoa que está aqui agora no direto, aqui através do Facebook. Era ele que me gravava as cassetes para escutar no Renault 5. Aquilo parecia um maquinão, naquele tempo parecia um Ferrari. Nem vos digo nada. Bora lá então aqui ficar com a música. A música que o Miguel me enviou foi ontem. Foi Alido, uma música do Alido com o tema musical Amor Mio. E esta música está a 5 estrelas. Antes de mais, muito boa noite também ali à Olívia Carvalho. Uma beijoca para ela, um grande abraço ao Manu. E nós vamos continuar aqui então com um pedido, não é pedido, uma comunicação então que o Miguel me mostrou esta música e eu também gostei muito dela. Então vamos passar a esta música agora. Obrigado ao Miguel, obrigado à Vera, obrigado a todos vocês que estão aí sintonizados então aqui na Rádio Arcanciel, em 96.2 FM. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Chegamos aqui com este lindíssimo tema da Alida, o tema musical Amor Mio. Esta música então que eu dediquei ali ao Miguel Torres com um grande abraço. Bora lá então aqui continuar. A próxima de Eminem, Papillon, com a Bárbara Tinoco. Bora lá então ficar com esta musiquinha. Vamos. adorava as paisagens, viagens, até novos lugares para conhecer. Fazias as malas, abrias as asas, sem medo nunca foste de prender. Sempre foste de dar, mas também de explorar e de ver o que o mundo tem para oferecer. Já eu sempre fui mais de ficar por casa e de encontrar um lugar para pertencer. Não havia direção e contigo consigo encontrar um sentido. Eu entendi que a paixão era uma que vence o medo do desconhecido. Toda viagem tem esse destino, todo destino tem essa ironia. Hoje sinto-me em casa em qualquer lado, porque a minha casa é tua companhia. Tão longe e tão perto, que tiver que ser será, não é para ser igual. Certo, só mesmo incerto, neste coração terás sempre um lugar especial. Imaculada, aprendi tanto ao teu lado. Mandas aromas de um amor de verdade. Felizar, sou feliz por te ter encontrado. Tu mudaste a minha vida, não mudava nada. Foi perfeito, foi perfeito, eu não mudava nada. Foi perfeito, perfeito, eu não. Tu não gostavas de fotos, de vídeos que te vissem, não querias aparecer. Eles não te achavam bonito, dizias, não tinhas razões para merecer. E tu acreditavas, escondias sorriso, sentias vergonha só de ser. E quando eu aparecia e em ti aquilo que só tu é que não conseguias ver. Na vida eras como escondi, construí memórias tão bonitas. Lágrimas nos ombros, teu braço apertado fechou tantas feridas. Foste um lindo presente, que me deu um presente. Tirar fotos já não te incomoda. Essa é a razão para eu rir do passado e para ter o passado sorrindo de volta. Tão longe e tão perto, o que tiver que ser será, não é para ser igual. Certo, só mesmo incerto, neste coração terás sempre um lugar especial. Tanto ao teu lado, emanas aromas de um amor de verdade. Feliz, sou feliz por te ter encontrado. Tu mudaste a minha vida, não mudava nada. Foi perfeito, foi perfeito. La FM en couleur. Pois é, se ficamos aqui com Papillon e a Bárbara Tinoco com este grande tema, lindíssimo tema mesmo. Chaminé-me Papillon e com a Bárbara Tinoco. Bora lá então aqui ficar com a próxima música. Ela chega-nos do Nuno Ribeiro com o tema musical Saloia. Bora lá, vamos a ele. Saloia. Grande música, sim senhora, bora lá. Mais linda, e eu sei de onde é que ela vem. E é lá da rua de cima, da terra da minha mãe. Sei que ninguém a conhece, mas é de família.

Vimel sur Arc-en-Ciel Orléans. Ai, quem me dera, às vezes, voltar uns anitos atrás. Não sei, Isabel, não sei. Eu sei que o meu era muito de fazer com as neiras. Era muito de fazer as neiras, dar uma voltita e tal, assim, com uma e com outra e coisa, pronto. Bom, antes de mais, muito boa noite ali ao Manuel Silva. Manuel Silva, grande abraço. Ao Joaquim Rodrigues também um abraço. Fábio Fabeco, meu priminho, meu grande priminho, para ele um grande abraço, a ele e a toda a sua família. Já eu vou satisfazer todos os vossos pedidos musicais, vou levar por ordem de chegada, claro que sim. E quem chegou foi o Miguel Torres, exatamente, Miguel Torres, ele tem aqui os pedidos musicais deles. Deixem-me só ir aqui buscá-los. Miguel, tenho aqui as mensagens. Boa noite, senhor André. Não é senhor, Miguel. Tu sabes bem que não é senhor. Eu sei que tu és assim, tratas todas as pessoas por senhor e por você, mas não precisas disso. Boa noite, senhor André. Agora estou à volta dos tachos, pois tenho que mandar a Amélia para a cama, que ela amanhã tem aulas. Se der, passa a outra do Eminem e Rihanna, ok? Obrigado e aquele abraço. Exatamente. Vamos então passar esta música agora do Eminem. Love to the way you lee com a Rihanna. Ele canta este lindíssimo tema com o Eminem com a Rihanna e está estrondoso. Obrigado, Miguel, por me dares a conhecer estas grandes músicas, que são músicas que eu gosto mais das portuguesas. Não é que eu gosto mais, eu escuto mais as músicas portuguesas, valorizo mais a nossa língua, mas não deixo de gostar dos outros cantores, só que às vezes não se conhece, não é? Não vamos a tempo. Como, por exemplo, houve uma música que saiu sexta-feira e eu ainda não fui ver quem é que lançou a música, mas eu sei que há uma música nova que já saiu através de uma produtora na sexta-feira, então tenho que tratar disso também. Bora lá então ficar aqui com esta grande música. Obrigado, Miguel, um grande abraço, vamos a isso. Just gonna stand there and watch me burn. Well, that's alright, because I like the way it hurts. Just gonna stand there and hear me cry. Well, that's alright, because I love the way you lie. I love the way you lie. I can't tell you what it really is, I can only tell you what it feels like. Right now it's a steel knife in my windpipe. I can't breathe, but I still fight. While I can fight, as long as the wrong feels right, it's like I'm in flight. High off a log, drunk from my hate. It's like I'm huffing pain. I love her, the more I suffer. I suffocate right before I'm about to drown. She resuscitates me, she fucking hates me. And I love it. Wait, where you going? I'm leaving you. No, you ain't come back. We're running right back. Here we go again. It's so insane, cause when it's going good, it's going great. I'm Superman with the wind in his back. She's my slave, but when it's bad, it's awful. I feel so ashamed. I snap. Who's that dude? I don't even know his name. I laid hands on him. I never stoop so low again. I guess I don't know my own strength. Just gonna stay. I love the way you lie. that we didn't mean. Then we fall back into the same patterns, same routine, but your temper's just as bad as mine is. You're the same as me when it comes to love, you're just as blinded. Baby, please come back, it wasn't you, baby, it was me. Maybe our relationship isn't as crazy as it seems. Maybe that's what happens when a tornado meets a volcano. All I know is I love you too much to walk away. Though, come inside, pick up your bags off the sidewalk. Don't you hear sincerity from my voice when I talk? To the bed and set this house on fire. I'm just gonna Pois é, assim ficamos aqui com este grande tema, um pedido musical que nos chegou da parte então do Miguel Torres, ele que pedia então os Eminem e a Rihanna com este espetacular som. Obrigado então ao Miguel Torres. Vamos então dar as boas noites, aliás, Joaninha, ela que já acedeu através do TikTok para ela então. Uma grande noite, espero que esteja tudo bem contigo. E vamos continuar aqui com os pedidos musicais, exatamente. O pedido musical seguinte é do nosso amigo Joaquim Rodrigues, ele que está em Paris, exatamente, está em Paris. Ele está em Paris e faz a participação dele aqui através do através do Facebook. Ele diz aí, põe aí, antes de mais diz, oi chefe. E depois diz, põe aí a música do Pedro Sampaio, Feiticeira. Então vamos lá escutar aqui Feiticeira do Pedro Sampaio. Bora lá. Obrigado, obrigado Joaquim. Um grande abraço para ti, tudo de bom lá para o Chantier, não tarda muito, eu estou por lá novamente, então vai preparando as coisas como tu sabes que se tem de preparar. Já fica a dica. Bora lá, vamos então à música, Pedro Sampaio de sequência, Feiticeira, vamos a isso. Aê, mandaram me chamar, eita porra, vai caralho. Jeito que tu sente é gostoso demais. Oh, bebê, eu quero ir. Quando tu trato a faça com pai, sem querer me enfeitecer, me enfeitecer, me enfeitecer, me enfeitecer, me enfeitecer. Feiticeira faz feitiço. Pari, fica na ponta do pé. Engata na marcha. Então, Vitão, vai no chão, bandida. Já que eu sou teu preferido. Me feitiça com essa bunda. Que eu sei que cê gosta disso. Então, vai no chão, bandida. Já que eu sou teu preferido. Me feitiça com essa bunda. Que eu sei que cê gosta disso. Nunca deixe pra manco, tu pode fazer hoje. E agora vai, vai. Exato, né? Jeito que tu sente é gostoso demais. Ô, bebê, eu quero retrair. Quanto trato a faça com pai, sem querer me enfeitecer. Me enfeitecer, me enfeitecer, me enfeitecer, me enfeitecer. Feiticeira faz feitiço. Me enfeitecer. Feiticeira faz feitiço. Me enfeitecer. Pari, fica na ponta do pé. Engata na marcha. Sem querer me enfeitecer. La Vimelle sur Arc-en-Ciel Orléans. Eu não sei, sinceramente, eu não sei se vocês conhecem o videoclipe, mas isto está estrondoso. Por acaso, a música já conhecia, agora o videoclipe nunca tinha visto. Está muito top, sim senhora. Parabéns ao Pedro Sampaio e toda a sua equipa. Bom, vamos à próxima participação. Chega da parte do meu primo Fábio Ferreira. Ele que diz: olá primo, muito boa noite. Espero que esteja tudo bem contigo e com vocês todos. Um grande abraço daqui de casa. Podes meter Ficar ao Ai dos Dama. Dos Dama, que o Martim adora essa música. Então o Martim é o pequenito. Sim senhora, claro que posso meter aqui os Dama e o Zé Amaro, que cantam então Ficar ao Ai. Ficar ao Ai, ontem também tenho o grupo Zé Pereiras, a participação do videoclipe está lá, o grupo Zé Pereiras de Antas, aquele que tanto eu como o Fábio fizemos parte. Então vamos lá escutar aqui para o Martim a música dos Dama e o Zé Amaro. Para lá, estás pronto, Martim? E agora, vamos todos ficar ao ai, bora lá. Ficar ao ai, é ficar ao ai, é contigo. Oh meu amor, eu vi passar uma andorinha. Acho que veio anunciar a primavera. Vou dizer que um dia tu hás de ser minha. Eu fico aqui a vida inteira à tua espera. Sou jardineiro, mas vou cuidar de ti, minha flor. E desse coração bonito, pôr um sorriso nessa carinha laroca. Dás-te trabalho, mas eu nunca estou de fora. Ando a juntar para o teu anel. Eu juro que contigo, amor, faço tudo por amor. Dou-te o meu coração. E ficamos aqui com esta musiquinha ali para o Fábio, Fábio Ferreira e toda a sua família, em especial para o seu menino pequenino, o Martim. Para ele então um beijinho. E vamos à próxima música, exatamente. Vamos à próxima música, é... é muito speed. Isto é muito speed. A próxima música é Eminem e Rihanna com um tema novo, este que saiu há 8 meses. 8 meses, exatamente. Eu penso que será esta, Miguel Torres. Espero que, então que seja. Bora lá. Vamos ver o que é que sai daqui. 8 minutinhos e... qualquer coisa. Bora lá. Vamos à música. Mm-hmm. When I was lost in the night, you found me. When I was too weak to fight, you crowned me. Every wound, every scar, you embraced. Now I'm standing in the hands of grace. Yo, I remember sitting in that room, lights dim, bottle in my hand, couldn't face my sins. Every time I prayed, I choke on my guilt, on my guilt. Thinking God wouldn't love the man I built, but I built too many lies, too much pride, too many nights where I nearly died. Looked in the mirror, saw a ghost staring back. Lost myself somewhere between the pain and the tracks. They said you're blessed, but I felt cursed. Wrote verses to hide the hurt and the thirst. But somewhere in the silence I heard you speak. Not loud, not harsh, just calm, just meek. You said till I saw it all and I still choose you. I don't care what you've done, I'll make you lose. Right there, I dropped my mask. Cause only love like that could take me back. I faced the pain, felt my heart shatter again and again. But you picked the pieces up, so tender, so kind. You turned my fear into peace of mind. I thought I had to earn your love, but you reminded me it's freely given from above. Now every breath I take's a song. Every moment you make me strong. I've seen the mountains I've walked to see, and through your mercy follows me. No matter how far I stray away, your grace keeps pulling me to stay. You gave me hope when I was weak. You gave me words I couldn't speak. Now I know I'm not too late, cause mercy's stronger than my faith. You held me in the head. Ran from peace, trying to find love in the wrong streets. But no matter how far I drifted out, you never gave up. That's what love's about. When I curse your name, you stay still. When I broke my word, you love me still. Now I'm humbled by what I see. The King of Heaven care for me. You turn my pain into testimony. Now I speak truth. This ain't just for me. For every lost soul feeling alone, he's waiting for you. Just come back home. You never left me, nor you stayed. Even when I drifted far away, your love reached out, it didn't fade. You pulled me close, unafraid. Scar you've made it new. I'm living proof that your love is true. Now I rest where the light remains forever safe in the hands of grace. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos então aqui com esta grande som. Agora acho que acertei, não é, Miguel Torres? Bora lá então continuar com mais música. Antes disso, um beijoca ali à Fabiana. A Fabiana que se juntou a nós também através do TikTok. Para ela, um grande beijoca. Vamos continuar com a próxima música. A próxima música, que é de Ana Moura, com o tema musical Andorinhas. Bora lá. Passo os meus dias em longas filas, em aldeias, vilas e cidades. As andorinhas é que são rainhas. a voar as linhas da liberdade. Eu quero tirar os pés do chão. É possível, Miguel Torres, é sempre possível, tudo aqui é possível. Bom, antes de mais, vamos então ficar. Tenho uma musiquinha para dedicar à nossa ouvinte, que é a nossa ouvinte com o nome, e está aí a Laurinda Neves. Laurinda Neves, eu tenho aqui uma música, espero então que gostes. Esta próxima é para ti. Depois vamos satisfazer então o pedido musical da Amélia. Amélia, a filha de Miguel Torres e da Vera. Já vamos tratar então desse pedido também. Bora lá ficar agora com um tema para a nossa amiga Laurinda. A nossa dança de quem? Claro, dos Calema. Vamos a isso. Joga no chão o sal grosso e atira para cima o arroz. Não vamos deixar que acabem com a nossa fé no amor. Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei. Just for you. Nada a viver sem costas no meu peito. O tempo para nesse instante. Numa dança trago as nuvens aos teus pés. Teus pés, o teu sorriso lindo. Eu vejo o infinito, me amor. E se Deus quiser, vamos ficar até o fim. Quero bailar colada a ti. Tudo fica mais fácil, tudo fica mais lindo. I want your love, cuida de mim. Tudo fica mais fácil. La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficámos aqui com esta linda música para a nossa ouvinte Laurinda Neves. Espero então que ela tenha gostado. Ela diz que sim. E agradece, mas não precisas agradecer. Bora lá então ficar aqui com um pedido musical que nos chega então da parte do Miguel Torres, mas não é o pedido feito pelo Miguel Torres, e sim pela sua filhota, pela Amélia. Amélia que pede então a música... Ai, sai daqui da frente agora. Pede a música de End of the Beginning. É isso. O inglês é top. É top das galáxias. Vamos então aqui ficar com essa musiquinha. Então, um pedido musical da Amélia. Beijinhos para ti, Amélia. Esta próxima então é toda tua. Vamos lá, música. Assim ficamos aqui com esta grande música, um pedido musical que foi então a Amélia, que participou também desde Sampaio de Antas até cá, Orléans, aqui na zona centro de França. A Amélia, o Miguel Torres e a Vera, claro, que tenho a certeza que estava do lado escutando. Então, beijinhos a todos vocês. Vamos continuar agora com um pedido musical que chega ali no Facebook também, mas no chat, onde me diz o José Gavinho. Boa noite, Rui. Bota aí a música da Cavalgada para o meu amigo Filipe e Ana Peixoto, com um grande abraço. Obrigado, eu, José Gavinho. Olha, eu tenho aqui muita música de Cavalgada. Eu até pensei que era o Jorge Sampaio e a música do Cavalinho, mas depois eu vi que tinha aqui o Expresso 86 com a Cavalgada mesmo. Se não for esta, diz-me, eu boto então, eu coloco então aqui o Pedro Sampaio. Mas escuta bem esta Cavalgada, isto é que é a verdadeira Cavalgada. Antes de mais, boa noite à Fátima. Olá, Fátima, boa noite. Fátima Rocha. Por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos meus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para te encontrar no meu abraço, depois de toda a cavalgada. Vou-me deitar no meu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado, sou domino. Vou-me sentir como um gigante ou nada mais que um menino. Estrelas mudam de lugar, chego mais perto só para ver. Ainda brilho de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. E na beleza dessa hora, o sol espera para nascer. Por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoite e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou-me agarrar aos teus cabelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para te encontrar no meu abraço, depois de toda a cavalgada. Vou-me deitar no meu cansaço, sem me importar se nesse instante sou dominado, sou domino. Vou-me sentir como um gigante ou nada mais que um menino. Estrelas mudam de lugar, chego mais perto só para ver. Ainda brilho de manhã, depois do nosso adormecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. Pois é, assim ficamos aqui com uma cavalgada, mas esta foi escolhida por mim. A verdadeira cavalgada, então, para o Filipe e a Ana Peixoto é esta, que chega então da parte do nosso amigo. Deixem ler aqui novamente. Ai, quem foi o nosso amigo? O José Gabinho, exatamente, que dedica então aos seus amigos este lindo casal que por acaso eu conheço, são top, 5 estrelas, o Filipe e a Ana Peixoto. Para lá então ficar Fernando Santana, Vou Cavalgar. Vamos a isso. Toda a gente a dar aí ao cabalito. Nada de bater no cabalinho, que ele não tem culpa nenhuma. cavalgar por toda a noite, por uma estrada colorida, usar meus beijos como açoites e a minha mão mais atrevida. Vou-me agarrar aos teus cabelos para não cair do teu galope. Vou atender aos teus apelos antes que o dia nos sufoque. Vou-me perder de madrugada para me encontrar no teu abraço. Depois de toda a cavalgada, vou-me deitar no teu cansaço, sem me importar se nesse instante estou dominado ou sublimo. Vou-me sentir como um gigante ou nada mais. Estrelas mudam de lugar, chegam mais perto só para ver, e ainda brilham de manhã, depois do nosso acontecer. E na grandeza desse instante, o amor cavalga sem saber. Pajessa, ficamos aqui com o tema musical Vou Cavalgar, de Fernando Santana. Uma música então dedicada ali do nosso amigo José Gavinho para os seus amigos, um casal amigo, que é o Filipe e a Ana Peixoto. Obrigado, José Gavinho, um grande abraço para ti. Nós vamos continuar aqui com mais um pedido musical que me tinha chegado aqui do Manuel Silva. Ele que me diz: boa noite, meu amigo, meta a música, se faz favor, a música da família. Eu vim-me grego para encontrar. E nem sei se é esta. Mas vamos ver se será então esta musiquinha. Starlight, Canção da Família. Vamos lá escutar esta música. Família começa em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que

La vie est belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com este. Assim ficamos aqui com. Eu adoro-me escutar de Jesus. Assim ficamos aqui então com um pedido musical que nos chega da parte da Fátima Rocha, ela que dedica então a dedicava esta música então a todos os ouvintes da Rádio Arc-en-Ciel. Obrigado, Fátima. Ela pediu então a música de Caro Preto Jorge Ferreira. Esta música, o nosso Miguel Torres, ali o nosso ouvinte Miguel Torres, tem toda a razão. Esta música é dos anos 80, mais precisamente 1981. A música Carro Preto de Jorge Ferreira foi lançada originalmente no início dos anos 80. A versão mais conhecida vem do álbum lançado em 1981 através da Apple Music. Exatamente. Também há registros de apresentações ao vivo por volta de 1980, mas o lançamento oficial em álbum é de 1981. Se quiser, pode mostrar mais qualquer coisa e está aqui. Ok, se quiserem se... ter mais novidades sobre este álbum e sobre esta música do Carro Preto. Bom, vamos continuar. Como eu disse, eu tinha aqui uma musiquinha que já estava há 3, 15 dias para passar esta música para todos vocês. Mas antes de mais, uma boa noite ali ao Manel Dalão. Manel Dalão, como é que está o senhor? Tudo bom? A dona Alzira Sá também, que é a mãe da presidente aqui da Rádio Arc-en-Ciel. A dona Alzira, para ela uma grande beijoca. E a dona. Ai, opa, Nel, tu vais me matar. Como é que se chama? Madalena. Dona Madalena, para ela também um grande beijinho. Dona Madalena, que está escutando também aqui a Rádio Arc-en-Ciel em Castelo do Neiva com o seu marido, Nel Dalão. Exatamente. Bom, vamos então aqui à próxima música que eu quero dedicar a todos vocês. Estejam no player, estejam no seu carro, estejam onde estiverem, eu vou-vos fazer arrepiar tudinhos. Com quê? Com a Carolina Ligeiro e aquela musiquinha da Rosinha de Limões. Eu adoro esta música. Adoro esta música na voz da Carolina Ligeiro e eu vou partilhar novamente esta música com todos vocês. Estão prontos? Está tudo pronto? Então vamos lá a isso. Quando ela passa, franzina cheia de graça, há sempre um ar de chalaça no seu olhar feiticeiro. Lá vai Catita, cada dia mais bonita, e o seu vestido de chita tem sempre um ar domingueiro. Passa ligeira, alegre e namoradeira, a sorrir para a lua inteira vai, semeando ilusões. Quando ela passa junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela até ver da rua ao fim. Com um ar gaiato, se ela caminha apressada, rindo de tudo e por nada, e às vezes sorri para mim.

necessitas. Na caminhada do teu traçado caminho, de altos e baixos que a vida tem para te dar, que encontres sempre muito amor, muito carinho, que uma razão que incentiva a celebrar. Mais um aninho, mais um sonho, uma quimera, juntinho aos outros que na vida tu já tens. Felicidades por mais uma primavera e parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, parabéns, nesta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns, e muitos anos de vida, que esta data se repita, muitos anos sem limite, e nunca seja esquecida. Parabéns, parabéns, esta data tão querida, e que esta folha virada seja sempre recordada no calendário da vida. Parabéns, parabéns. La Vie Belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos então aqui com a música de parabéns para a nossa aniversariante Maria de Fátima Souza, ela que está então através da live no Facebook e escutando aqui a sua rádio, a Rádio Arc-en-Ciel. Muitos parabéns, Maria de Fátima, que Deus te dê 3 vezes mais, ok? É isso que te desejo. Bora lá então, aqui à próxima participação, chega-nos da parte da Fátima Rocha, ela que me pede, deixem-me passar, é tanto macaquinho. Fátima, Fátima, Fátima, onde é que está aqui? É, eu vou abrir aqui, senão eu perco-me nas mensagens. Deixa estar, não há mal, mandem lá, macacada, não faz mal nenhum. Eu só quero abrir aqui o chat para ter acesso então aos pedidos, que aqui é mais simples para mim. Bom, a Fátima Rocha diz assim, se possível a música de Nininho Vaz Maia, Eu Vivo à Minha Maneira. Eu realmente andei à procura desse tema, sabes, Nininho Vaz Maia, Eu Vivo à Minha Maneira. Deixa-me, eu vou fazer aqui um testezinho, ver se consigo fazer aqui um teste drive, tipo condução, qualquer coisa assim, porque onde eu costumo ter as músicas, eu tenho que meter lá um sistema que me procura a música, e aquilo é instantâneo, e pode ser que aqui também faça isso. Bom, vamos lá ver se é esta. Se não for, Fátima, eu já procuro outra. Vamos ver se é esta. Es oportunidad. vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Não era esta, a sério. Tens que mudar o nome certo, cantor e tema. Sim, assim é que vai tudo certinho. Olha como fez aí o nosso amigo o Alex Viana do Castelo. Diz ele, dá para passar a música do Set Alem... mas não é? Set Al 3M. Dá para passar. Com o tema Deixa-me Ir, dá. Dá, Alex. Dá não, já está a dar. Ficámos aqui com este tema pedido, então. Ah, fiquei a saber que este é um pedido da filhota do Alex Viana do Castelo, a filhota que se chama Xana. Ela gosta muito da tua emissão. Obrigado, então, à Xaninha. Um beijinho, Xaninha. Bora lá, então, continuar. Ah, eu não desisto, eu sou daqueles marrentes. Enquanto não acertar na música da nossa ouvinte, Fátima Rocha, não há música para ninguém. Ninguém. Mas eu acho que já acertei na música. Então, Fátima, vamos lá. À minha maneira, Nininho Asmaia. Sangue do povo humilde corre nas minhas veias, como um fado lento que se acelera. Quem me pode dizer de que esta terra vem do fado? Esta é minha terra. Não esqueço quem amo, mas sinto flamenco, mas sinto cigano. Não esqueço quem amo, mas sinto flamenco, mas sinto cigano. A mim começar, à minha maneira, agora sim parece que acertamos, não é, não é, não é Fátima Rocha, espero eu que tenha acertado, porque se não acertar, Jesus, eu vou virar este computador de pernas para o ar. Bom, vamos então à próxima música, e bem diz o Miguel Torres, estamos agora na onda cigana, exatamente, virou para a onda cigana, até eu, olha, nem é na net, nem é nada, é mesmo aqui no, nos meus secretos. Vamos ouvir aqui Israel, com um tema musical que eu adoro muito, Cães da Noite. Bora lá. Pessoas Noite. Noite. De sucessos. Pois é, assim ficamos aqui com este lindíssimo tema de Israel, Cães da Noite. Uma música que eu adoro, esta música, desde a primeira vez que eu ouvi isso, há 16 anos, que foi quando eu comecei em web rádio, antes de vir para uma rádio FM. Foi com esta musiquinha, uma das músicas que mais me chamou para eu começar neste mundo da rádio. Bom, vamos então continuar com um fado rock. Exatamente, é só pedirem, vocês é só pedirem. E já estamos na última meia horazinha. Exatamente, 28 minutos para terminar aqui o meu programa Mais Vale Pedir. Vamos então fazer aqui o fado rock para o nosso amigo. Nosso amigo que pediu ali, quem foi? Foi o Alex. Exatamente, o Alex. E depois vamos ficar também com o pedido musical do Miguel Torres. E depois tenho mais uma musiquinha para dedicar ao nosso amigo Nuno Faria, e ele que infelizmente está hospitalizado, mas eu não esqueço dele, ok? Vamos então passar estas duas músicas, depois uma para o nosso amigo Nuno Faria, e depois, sabe-se lá, se der tempo, passar mais alguma música. Bom, vamos lá então ficar aqui com um fado rock. Eu escolhi um fado rock de Nuno da Câmara Pereira. Espero que goste, Alex. Vamos lá a isso. Não é mambo, nem chachado, nem tem gente no mercado para quem toma. É um fado, novo fado, de outro modo cozinhado, sincopado, misturado com o rock. Foi assim que o velho fado foi torcido e massacrado, com baquete estruturado no remoto. Acabou por ser cantado à moda do outro lado e nasceu assassinado o fado rock. Nem viola, nem guitarra, nem jaqueta, nem samarra, nem da banza se desgarra como outrora. Todo feito de algazarra, anda de noite na farra, fora de horas e da barra já não chora. Nem treinado, nem corrido, nem marcado, nem gemido, nem sequer está convencido de que é fado. Não é choro comovido, não rima, nem faz sentido, desagrada ao ouvido mais tapado. Fado rock, é fado rock, fado rock, é fado rock. Nem tipoias, nem severa, nem fidalgos de outra era, nem nenhuma cantadeira que o cante. Eu cá canto, mas quem dera que apareça alguma fera que coma a orquestra inteira neste instante. Quando canto o fado rock, fico em transe, tenho choque, fico a tremer com o albarloque pendurado. Que ninguém canta nem toque, música sem rei nem rock, que é a mistura do rock com o fado. Assim foi o fado rock assassinado. La Vie Mel sur Arc-en-Ciel Orléans. Pois é, assim ficamos aqui com o fado rock, um pedido musical ali do nosso amigo Alex Viana do Castelo. Esse casteludinho. Eu adoro a terra deles. Eu sou de Sampaio de Antas. O que nos tem a separar, Sampaio de Antas e Castelo Neiva, é apenas o Rio Neiva. E acreditem ou não, eu sinto-me bem quer do lado de Sampaio de Antas, quer do lado do Castelo de Neiva. Acho que até prefiro o Castelo de Neiva, porquê? Porque onde é lá o mar, eu adoro o mar. Como quem me conhece sabe que eu fui pescador em Castelo de Neiva e também em Viana do Castelo. E infelizmente as coisas estavam mal na altura que eu vim cá para a França, mesmo no mar. Foi por isso que eu vim para cá. Mas toda a gente sabe que eu adoro. Até a minha mulher diz: tu já parece que tu é que és do Castelo de Neiva, que não é ela. Mas bom, é assim, eu adoro Castelo Neiva, adoro todos os castelenses ou casteludos. Ora lá, então a próxima música chega-nos da parte do Miguel Torres. Ele que me pede então, não, Miguel, não é abuso, que abuso que é, não é nada de abuso, então estás à vontade. Enquanto houver tempo, enquanto eu puder estar por aqui, é só pedir música, posso pedir, nem que seja durante a noite toda. É agora, GNTK com Adamastor. É só mais esta, porque hoje não te chateio mais. Não há grito. Tu não chateias, nem tu nem ninguém. Vocês podem pedir quantas músicas quiserem. Tendo tempo, eu passo. Ah, ai, a Fátima, olá, Fátima Rocha. Novamente, diz ela, desculpa, o título era Calón. Está registado, ok? Está registado. Depois diz-me ali a Maria de Fátima... anda, sai da frente. Foi pena a Olga Marques não poder comentar. Olha, mas nos meus diretos nada está bloqueado. O Facebook está totalmente aberto. Ela que me adiciona aos amigos. Eu já lhe mandei também o pedido musical e mandei-lhe uma mensagem em privado. Ela que me adiciona, pode ser que desbloqueie, assim como aconteceu contigo, tá? Pode ser só isso, ok? Bom, vamos então continuar aqui com a música. Você que está aí desse lado, agora vamos ficar com GNTK. Adamastor, este pedido musical então que chega da parte de Miguel Torres de Sampaio de Antas, exposição diretamente para você aqui na zona de Orleans, você que nos escuta agora neste momento aqui em 96.2 FM. Pela herança que outrora não foi lembrança, e agora na esperança de voltar a ver erguida a sua vida, consumida pela chama, chama por quem tem guarida. Casas em casos arrepiantes, nas frases culminantes, por causas alucinantes, abraços manifestantes à caça desses mutantes, deixando os lenços brancos aos nossos governantes. Agora são tantos os empresários, concursos incendiários, sem custos, mas com pressário, concursos de milionários a fazer de nós otários, que falam a nossa língua com custo no dicionário. Um fogo armado para um povo que desarmado lutou pelo legado, portou, tem-nos deixado. Então, venha agora o sapatinho infernizado pisar o nosso legado no terreno infernizado. De reportagens, montagens sentimentais que estas desgraças nos trazem, com falsas abordagens por quem cria as nossas leis, em mensagens mais vazias do que embalagens de leis. Deixo uma homenagem à coragem deste povo, que usavam as próprias lágrimas só para apagar o fogo, vendo as vidas destruídas neste jogo, que pede sempre que perdes para recomeçares de novo. Reclamados de come cala numa sala onde fatos que calam falam e factos que calam, mas só calam quem tem balas ou pactos que valem. Bolsos mais cheios do que intactos dos sacos de pólen. Nós vamos te deixar das cinzas tipo fênix. O som do que eu disse, tenho toda a fé nisso. Porque esta fama de país conquistador já em tempos derrotou a Damastor. Da espada da ponta em risa a enxada do Zé Pizinho. Mas já contra esses rios que acabam com este cantinho. E sabem o que é mais triste? É ver o caminho. Ficaram mais do que contos que os contos de verde pinho. Mas sempre combatemos ao cheiro que o fumo emana. Somos nosso orgulho desta raça lusitana. E engana-se quem nos chama de cobardes na tristeza. Que eu bato de frente em quem bate à nossa mãe natureza. Pois é, assim ficámos aqui com a Adamastor do GNTK, espetacular. Oh, Tom! Ai, que isto é de rir. Antes de mais, ali um grande abraço para o Filipe Ana Peixoto, também Dani e Mary. Eles já estão por aqui, estão em Portugal. Ah, eu sou o que vocês foram à TV. Nani Mero, de uma dupla de cantores, está aqui em direto, aqui no TikTok. Uma dupla de cantores que tem, sim, tem música aqui, E já vou passar. Só tenho uma musiquinha a passar, porque depois posso passar então a vossa música. Se estiverem por aí, eu passarei a vossa música, porque só temos 18 minutos, ok? Bora lá. Boa noite, Tony. Não chegaste atrasado, ainda chegaste comigo aqui, por isso chegaste bem a tempo. Bora lá então aqui passar a próxima música. Pois é, a Fátima Rocha pensa que eu desisto. Não, ela sabe que eu nunca desisto. Olha aí, Fátima, olha aí. O sangue que corre cá dentro e o orgulho de ser calão. Vou cantar com sentimento e vou mostrar ao mundo quem sou. Primo Paulo Reis, não cantes que estragas a música. Pois, a verdade é mesmo essa, qualquer dia leva um processo em cima. Não, olha, quem não leva a mal por cantar as músicas dele, sabes quem é? É o Dani e a Mary, é essa que vamos escutar. Balanço do Sema, Dani e Mary, aqui na Rádio Arcancial. Bora lá, vamos a isso. Verdadeira, pegando a tua mão. Sei o que sou. paz verdadeira, pegando a tua mão. Já estamos então aqui nos 10 minutinhos finais. E como eu disse, tinha uma música para dedicar então ao Nuno Faria, ele que está hospitalizado. Espero então que recupere bem. Eu tenho uma música, olha, a medicação não é melhor, aquela que te vou dedicar não é melhor, é cerveja. Eu sei que tu adoras cerveja no congelador. Verão e amor e cerveja no congelador. Uma música de Toy que eu sei que tu pedes muitas vezes. Então vai ser esta musiquinha dedicada ao nosso amigo Nuno Faria, e ele está hospitalizado. Espero então que corra tudo bem. E depois voltamos então para as despedidas, ok? Obrigado ao Dani e à Mary por se encontrarem ali. Já estão de viagem novamente. Ah, dizem eles que comeram lombo. Cafezinho. E lá vão eles de corrida outra vez. É assim mesmo, uma dupla de cantores que são muito simpáticos. Bom, vamos continuar. Antes de mais, Paulo Reis. Diz ele, nunca mais aprendes a cantar. Então, como não? Sabes com que idade é que o Zé Cabra começou a cantar? Era já velhote, pá. Era já velhote. E, no entanto, não falta espetáculos a fazer. Às vezes é melhor cantar mal que cantar bem, acredito. Bom, vamos lá à música para o nosso amigo Nuno Faria. Esta é para ti, Nuno. Um grande abraço. Espero que corra tudo bem aí pelo hospital, ok? Um abraço para ti e à família. Bora lá. Boa recuperação. Faz-me sonhar, ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir renascer. Sol a brilhar, deixa-me olhar, não sei se vou resistir, o desejo não vou reprimir, quero viver. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Põe a cerveja no congelador. E vai fazer amor. E vai fazer amor. É o verão, é o calor, é a paixão, é o amor. É o verão a começar e o coração a palpitar. É a razão para te amar. E passamos por ti, esperando a luz do luar, decidimos depois onde ir, porque a noite ainda vai começar. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Oh, E a primeira volta já passou. Está calor, vamos arrefecer. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Tira a cerveja do congelador e vem fazer amor. E vem fazer amor. Olha, te pedi, estás a gostar. Anda para aqui a recomeçar. Já te pedi, foi refrescar. Porque bebi, sempre a pensar que é por ti que vou continuar. E a segunda volta já passou. A cerveja já está a aquecer. Vamos voltar a fazer amor. E por isso tenho que dizer: cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Pois é, assim ficamos com esta musiquinha do Toy, Cerveja no Congelador. Esta música dedicada então ao nosso amigo Nuno Faria, e ele que está então hospitalizado. Um grande abraço para ti, Nuno, e as melhoras. Agora, para quem não podia faltar uma música também, é para o Carlos Rolo. Exatamente, esta música eu criei com inteligência artificial e dediquei a ele durante a semana esta música, e nada melhor do que partilhar com vocês então a música para o Carlos Rolo e a sua família. Então vamos lá escutar e depois a minha música de despedida. É se ela quiser arrancar. Vamos lá ver se ela vai. Celle-ci est pour l'homme de la famille. Carlos Rolo, respect maximum. Carlos Rolo se lève tôt, prêt à se battre. Il travaille dur toute la journée pour aider sa famille. Dans sa tête mille batailles, dans son cœur la protection. Léonore et Afonso sont la force de sa mission. Avec Lila toujours à ses côtés, une vraie compagne. Ensemble ils font de la vie une histoire de loyauté. Pas à pas ils construisent l'avenir. En une nouvelle promesse, car celui qui aime sa famille ne marche jamais seul. Carlos Rolo ouvre toujours son propre chemin. Carlos Rolo.